cerveja pra você beber, beijar na boca e fazer amor gostoso ao som do barão. Esse é o boteco mais gostoso do Brasil. Boteco do barão. Ei, vou deixar como está. Vai ser mais uma história infinita. Quem sabe até vivemos uma vida. Se nos sentimos sós, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas se não lembrares mais, melhor recomeçar. Vou seguir meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro. Podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás, a nossa história não foi um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer, mas não vê. O amor não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar o amor, só se entregar-se. Esse planeta de cores. Boteco mais gostoso do Brasil. Não se foge, não se pode negar o amor, só se entregar-se. Esse planeta de cores. Ai, Tia Gilda! Não sei por que você me disse adeus. Tudo é tão lindo entre você e eu, porque botou um fim. Você não me convenceu. Essa história que você falou, que não me ama, espere por favor. Tá tão difícil que acabou. Se fui eu, então me diga onde que eu errei. Talvez por inocência eu